Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração, mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua direção. Nosso combinado era não ligar. Mas lá, mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. Tá desesperada.